aqui habla Rodrigo da ABS, La Voz de Brasil, no seu quarto programa. Estamos de volta depois de quase um mês sem fazer nenhum programa. O motivo por la demora é porque estuvimos de vacaciones e salimos por um tour por el desierto. Tuvimos algumas novidades en el desierto, como por exemplo, vimos unos geoglifos e também passamos por um grande terremoto. Pero de vuelta a nuestro mejor de 2007, en la segunda parte del programa. Al fondo escuchamos Amy Winehouse en un disco que fue lanzado al final de 2006, pero sin duda es uno de los mejores discos de 2007. Pero en el primer programa, el programa estreno, yo ya había ejecutado la mejor música de ese álbum. You Know I'm No Good, e mejor música en un álbum lleno de músicas buenas. Entonces ahora yo ejecuté Back to Black, una parte de ello por lo menos. Empecemos entonces las músicas de 2007, ahora con Orquestra Imperial. Que reclama da vida, mas que não se intimida quando vai trabalhar. Você que não perde o sorriso, mas não sabe o motivo e nem quer suspeitar. Mulher, tá virando cachaça, eu até acho graça, precisa se recuperar. Largue essa vida, chuta esse balde, jogue esse prato no chão. Vira esse copo na dividida, segue comendo com a mão. E então, outra vez resolvido, o eterno marido nunca perde a razão. Pois é, a favor da vontade, não existe verdade quando a gente não quer. Que bom que esse peso nas costas que a gente não gosta já mora em outro lugar. Graças ao vento, novos momentos, ninguém ficou sem razão. Tanto pileque, salamaleque, tudo que não foi em vão. Outra vez resolvido, o eterno marido nunca perde a razão. Pois é, a favor da vontade, não existe verdade quando a gente não quer. Mulher, que bom que esse peso nas costas que a gente não gosta já mora em outro lugar. Graças ao vento, novos momentos, ninguém ficou sem razão. Tanto pileque, salamaleque, tudo que não foi em vão. I must have got up about 6:40, had a shower and had breakfast and had a couple of pieces of toast. you know, forced it down and had a cup of coffee. So it was pouring with rain and I thought, oh God, you know, cold England. I get this writer's block, it comes as quite a shock. And now I'm stuck between a hard place and the biggest rock. In my own head consumed, I sit back in my room. It's like the tapestries of life get tangled in the loom. I'm like a butterfly, caught in a hurricane. My pulse is quickening as my heart plays a new refrain. I'm loving Mary Jane, flying with Lois Lane. On board a bullet train, don't know yet if I'm glad I came. Obviously this helped me, I think. Don't know yet if I'm glad I came. Don't know yet if I'm glad I came. I always hoped that it would happen, but I never thought it really would. Sometimes at night I think too much about life and love and music and stuff. I mustn't sort of build my hopes too high. I'm living in the past, my clock's an hour fast. Should really go and make a coffee, but I can't be asked. I've lost my mobile phone, you'll have to call my home. On second thoughts, just leave a message when you hear the tone. My grimy windows show the early morning glow. Another day, another dollar in my one-man show. I'm loving Mary Jane, flying with Lois Lane. On board a bullet train, don't know yet if I'm glad I came. Don't know yet if I'm glad I came. Obviously this helped me, I think. Don't know yet if I'm glad I came. Don't know yet if I'm glad I came. I always hoped that it would happen, but I never thought it really would. Thank you. percebo que há uma mensagem no jeito que você me olha. Mensagem quando o tempo para pra você. Há uma mensagem na alegria das crianças. Escuchamos Cassim mais 2 com a música Mensagem. Todo o trio, ou seja, Cassim, Domênico e Moreno, fazem parte também da Orquestra Imperial. Antes, escuchamos Just Jack com Writer's Block. E a primeira música foi Salam Alek, de Orquestra Imperial. Agora, vamos escuchar uma música do disco que cambiou a indústria musical em 2007. Possivelmente, a mais grande banda de rock em la atualidade, Radiohead, finalizou seu contrato com a gravadora e lançou seu disco em seu próprio sítio de internet. E o melhor, uno pagava quanto pensava ser o mais adequado. Eu paguei uma libra.

Sordo con los graves de Turbo Trio. Yo no resisto y tengo que poner el volumen al máximo. Mientras escuchamos al fondo la banda sonora del Afro Samurai, hecho por el RZA de Wu-Tang Clan. Afro Samurai representa bien esa mistura de los años 2000 o 2007, donde Samuel L. Jackson hace un samurai negro en un super anime. Pero entonces, Benegão, a frente del Turbo Trio, destruye con T3 Make Move Your Body. Antes, otra canción de la Nación Zumbi, Carnaval. Y empezamos con Radiohead, con la música Reconner. Por ahora, vamos a escuchar nuevamente La Chica de 2007. Amy Winehouse cantando una canción en el disco del superproductor Mark Ronson, Valerie. I want to get out. walk across the water. And I think about all the things, and in my head tout droit vers l'avenue de mon destin. Depois de Amy Winehouse e Mark Ronson, tuvimos La Suavidad de la Orquestra Imperial cantando em francês com Rue de Mes Souvenirs. E para terminar esse Mejor de 2007, não puedo resistir a executar essa música. Essa vai para Mi Belesura, inspiradora e sponsor desse programa. Martinho da Vila e Marcelinho da Lua. Plim Plim. Soluçar. Isto é o samba. O meu samba tem pandeiro.